criança. Cheguem-se aqui, mais perto de mim. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vulcão Ati. Sobre toda a natureza, o vulcão mais original, porque além da minha flora, tenho um dom especial. Ora, ora, vejam só, já tão desperto e acordado. Isto assim ninguém diria que anda sempre ensonado. É verdade, Leopoldina, passo horas a ressonar. E só a tua companhia me consegue despertar. Ora viva, Senhor Vulcão. Olá. Já está pronto para espirrar. Eu? Deixa preocupado. É que quando apanho frio, fico logo constipado. E em vez de espirrar, como seria de esperar, dá-me cá uma preguiça que não consigo acordar. Pois bem, Vulcão Ati, não fiques tão alarmado. Saberei cuidar de ti, ficarás ao meu cuidado. Oh, Leopoldina! Comerás muitas laranjas com vitamina para te proteger. E se usares um cachecol, não terás nada a temer. Minha querida Leopoldina, sou mesmo tu para me animar. Se não fosse a tua simpatia, quem me poderia ajudar? Ora viva, Senhor Vulcão. Olá! Mágica cratera, saem brinquedos coloridos que nos fazem tão felizes e nos deixam divertidos. Ora viva, Senhor Vulcão, olé! Está pronto para espirrar. Eu estou! Quando entrar em erupção, a terra inteira há de abanar. Da minha mágica cratera, saem brinquedos.